EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Electronic Art aqui na Rádio Antenna Web. Hoje é terça-feira, estamos no dia 5 de fevereiro de 2013 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é o Sr. Electronic Arts e que pretende trazer-lhe hoje, pretende voltar hoje a... não à música, mas sim à experimentação sonora. E hoje vamos trazer-lhe relíquias e que relíquias que hoje lhe vamos trazer. Otto Wenning Usachevsky é um nome germano-russo. Otto Wenning Usachevsky vai-nos trazer de 1953 Encantamento. E esta é a primeira composição que vamos ouvir. Uma composição simples, simples no sentido de que não demora muito tempo, nem 3 minutos demora. É uma composição que, também pelo tempo em que era feita, não podia ser assim tão elaborada quanto isso. Era assim, para o tempo que era, ela tem uma composição muito bem conseguida, muito bem arquiteturada, face, sobretudo, às possibilidades que na altura havia. Hoje em dia é fácil fazer-se muito melhor, mas é muito difícil, de facto, conseguir-se, com as tecnologias atuais, ter-se tanta criatividade, porque é mesmo disso que se compõe, que se faz a composição eletrónica, é da criatividade. Quanto a tecnologias, sim, é verdade que elas existem e ajudam a conseguir de forma mais acessível aquilo que nós imaginamos, mas também é verdade que é difícil ter criatividade como tem, por exemplo, Otto Wenning Usachevsky. E refiro-me não só a este encantamento, mas a Flauta de Lua, por exemplo, a Fantasy in Space, de 1955-52, são composições, de facto, todas elas muito bem arquiteturadas, com uma imaginação incrível deste germano-russo, que agora nos traz Encantamento. Alice Shields é o próximo nome que vamos escutar nesta edição do nosso Electronic Arts. Para trás, Chico, este Otto Lvenning, Vladimir Osashevsky. Agora vamos ouvir uma composição que tem 18, aliás, 17 anos de diferença, pelo positivo, ou seja, é de 1970 em relação a essa. Esta é de Hellis Shields e a música, ou a composição, chama-se The Transformation of Annie. Annie, que é uma personagem, A-N-I, é uma personagem e é de facto algo muito interessante, porque esta assim é uma composição um bocadinho mais elaborada em termos de sons, em termos de estéreo e também, enfim, é uma composição toda ela trabalhada e esta, enfim, mais tempo, o que também aumenta a complexidade da história, porque quanto maior o meio, ou melhor, quanto maior a duração, mais meio tem que ter, não é? Portanto, é preciso saber começar e acabar, até se calhar nem é tão difícil quanto isso, às vezes. Às vezes é mesmo saber como fazer com que toda aquela história bata certo. E esta Transformation of Annie é um exemplo disso mesmo. Na próxima semana vamos trazer-vos uma composição muito interessante. É de Boland Harrell e chama-se de Stereo Electronic Music número 2 e é de 1960 também. Mas isto já será para a próxima semana. Nesta vamos ficar mesmo por aqui com esta composição de Alice Shield. O tema, ou a composição, chama-se The Transformation of Annie. Eu volto então na próxima semana, no próximo dia 12. Fique bem, tenha uma boa noite e até à próxima terça-feira. Obtained the mastery over the animals with the knife in their heads and their locks of hair, who live among their emeralds, the aged and the shining beings who prepare the moment of Osiris Ani, triumphant in peace. Thank you. seasons are in my body. I do not speak evil in the place of right and truth. Every moon advancing in right and truth. Being shrouded in darkness, sailing to keep the festival of the dead one. Embracing the old man, the guardian of the years. Osiris. The scribe Ani. Thank you. and to the web.